Salve, salve, coelhada, bora. Decadentes número 193, e como esse é o telefone dos bombeiros, hoje o programa tá pegando fogo. Primeira vitória nessa Série B, e parece que o povo tá animando de novo, e já tem gente falando que agora nós somos tri. Meu nome é Jairo Viana, vou apresentar meus colegas de bancada. Em primeiro lugar, nosso membro europeu, Felipe Deleucas. Dê o seu boa noite, Felipe Deleucas. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E agora, finalmente, a gente voltando aqui com uma vibe mais alegre, o um clima um pouco mais descontraído, um ambiente um pouco mais feliz. Vou apresentar agora o irmão do Felipe, Lucas Deleucas. Dê sua boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Só queria deixar uma reflexão para todo mundo rapidamente aqui, da gente já começar a pensar se no final do ano é melhor a festa do título no Porcão ou, como foi em 2017, na rua, com o trio elétrico e tudo. Já é bom a gente começar a pensar nisso para se organizar melhor. O otimismo chegou, o otimismo chegou. Inclusive, o Thales Maciel, que eu vou falar daqui a pouquinho, falou que vocês dois tinham que ser presentes nesse programa depois de participar dos últimos programas modorrentos, só para reclamar do time. Vocês tinham que participar desse programa agora, no programa de alegria. Eu tava quase cobrando insalubridade, velho. Tá doido. Thales Maciel, dê sua boa noite. Bilu bilu teteia, bilu bilu teteia. Thales Maciel. Bilu bilu teteia, bilu bilu teteia, bilu bilu teteia. Já quero cobrar insalubridade de novo, depois desse boa noite do Thales. Eu também. Como faço? E nosso convidado, voltando aqui a participar conosco, o nosso enviado de Alagoas, João Pedro Maiani. Dê sua boa noite, João Pedro. Boa noite, pessoal. Trazendo a vitória, né? Acho que a última participação que eu tive foi na derrota contra o Muricy, né? Me chamar de pé frio. Nossa, você é mesmo. Agora eu trago um 3-1 aí. Aí assim, aí eu vi vantagem. Thales Maciel, quer fazer aquele resumo maroto? Faço sim, ué. Mesmo que a internet estando muito ruim, a gente dá nossos pulos aqui, ué. Agora tá me escutando, beleza? Tá tranquilo? Sim, tô te escutando perfeitamente. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre o jogo. A expectativa era, na hora que todo mundo viu a escalação, a expectativa era de mais um jogo de medo, de aflição, de apreensão, e isso se refletiu muito no primeiro tempo. No primeiro tempo, a América foi com uma postura de se defender, e a própria escalação do time mostrava isso, que a América jogava pelo contra-ataque, que não, pelo que eu percebi, não funcionou. Mas foi um primeiro tempo muito morto, apesar que assim, teve alguns lances que a nossa defesa falhou feio, mas a gente teve sorte que eles não aproveitaram isso em gol. Então, o primeiro tempo se arrastou e acabou num 0-0 bem xoxo. Segundo tempo voltou, a mesma escalação, e aí a gente achou um gol. Achou um gol não, uma jogada de um jogador que estava totalmente sumido em campo, que era o Toscano. O Toscano lançou para Bilu Bilu Teteia. E Bilu Bilu Teteia fez o gol. E um golaço, que Jairo Viana discorda de mim, mas eu acho que foi um golaço, que ele bateu por baixo da bola, olhou onde é que estava o goleiro, meteu lá no outro canto. Festa total, e de repente o CRB joga água no nosso chope. E aí o que que acontece? Aquela aflição, aquela apreensão toda volta, nós falamos, agora fodeu. Vamos tomar outra sacolada, vamos tomar uma virada, e que trem todo, e de repente, num negócio que é só os deuses do futebol para explicar, João Paulo cruza a bola e Leandro Silva faz um gol de cabeça. Ou seja, ali, meu filho, foi, hoje é a nossa vitória, velho, não tem coré-coré. E aí o CRB teve que partir para cima, foi, e aí a gente achou um contra-ataque, passe dele, bilu, bilu, teteia, passe para Belusso, que entrou no segundo tempo, numa arrancada boa de Belusso, para mim uma falha da zaga do CRB, Belusso foi, óbvio, também tem que ter os méritos de Belusso, Belusso foi lá, e matou o jogo, 3-1. Basicamente foi isso aí. Um resumo mais curto e tudo, que hoje é dia de festa. Pode ficar me alongando muito, não. Eu acho que o mais importante hoje é ouvir a galera aí. Muito bom. Dia de vitória, o clima melhora bastante, né? Ah, é bilu, bilu, teteia. Felipe, o que você achou do jogo? Opa. O jogo foi... Nós realmente melhoramos em alguns aspectos, mas ainda assim eu achei... para quem precisava de um resultado positivo, eu acho que no primeiro tempo a gente foi muito conservador. O ataque basicamente não conseguia aliviar bola nenhuma. Embora a gente tivesse, até chegou um momento, o pessoal comentou que a gente tinha mais posse que o CRB, só que a gente tinha uma posse que ficava muito mais lá atrás, né, com o goleiro, os zagueiros e os volantes, sem conseguir chegar. E o CRB incomodava um pouquinho, sem ser aquela aflição, mas pelo menos a gente não conseguiu bloquear bem algumas oportunidades, então essas partes são positivas. Pro segundo tempo, achei assim, o Bilu mostrou ser um jogador bem interessante, na verdade. Assim, é jovem, ele ainda, você vê que tem, às vezes, que ele tem uma leitura do jogo um pouco errada, escolhe o fato de dar um passe. Ele pode dar um passe mais tranquilo, ele resolve chutar pro gol, dar um passe um pouco mais arriscado, mas em geral ele tem uma visão legal de jogo, ele finaliza bem e ele é bem driblador. Ele também, ele é bem arisco, então consegue quebrar bastante linha com drible, né? E mostrou que tem bastante técnica, porque no gol que ele fez, o passe do Toscano, na verdade, foi puta de um balão pro alto. E ele pegou ali quase dividindo com o goleiro e conseguiu, com um tapa na bola ali, tirar do goleiro e colocar no gol. Então, tipo assim, ele mostrou técnica, a habilidade, e pensou rápido ali numa jogada que o passe que ele recebeu não foi, foi bem, bem, bem mais ou menos, pra não dizer que foi um passe quase ruim também, né, pra na posição. Mas funcionou, né? E a gente tem uma parte positiva, o João Paulo entregou muito pouco, né? Ele não foi, ele melhorou um pouquinho, até porque piorar era difícil. Mas tem aquela coisa, o Leandro Silva sofreu um bocado no primeiro tempo ali com o pessoal correndo em cima dele. Então acho que o pessoal já sacou que se apertar um pouco nas laterais, aperta, né? E nessa parte acho que a gente precisa solidificar um pouco melhor o nosso sistema defensivo. A única parte negativa que eu ainda vejo é o nosso goleiro, que entregou mais uma, tentou entregar uma outra e, por sorte, dessa vez não fez diferença. O nosso goleirinho, então eu vou te falar aconteceu um negócio, o terceiro jogo dele que não tá se explicando não, viu? Quando eu vi a escalação, eu já comecei num mau humor horroroso ontem, que eu falei assim, pronto, o cara tá insistindo com esses caras, não é possível que ninguém... E até falei no grupo, eu falei, pode ser até que a gente ganhe com essa escalação, mas que é uma escalação feita pra perder, isso lá é, vocês acham isso? Um pouco. Eu acho que, tipo assim... Esses três volantes fica muito defensivo. Você vê que a gente tinha o Luiz Fernando, né? Fernando e o Juninho subiam muito. E claramente não é muito bem a dos dois ali operar na zona mais à frente. Chegava uma hora assim, saída que eram os dois zagueiros, os laterais infiltrados e o Zé Ricardo na frente dos zagueiros para sair jogando. E os dois outros volantes também lá na frente. Então eles pegavam bola na posição de campo que eles não sabem muito bem o que fazer ali. Então acho que nessa hora, tipo assim, jogar com três volantes. Jogar com três volantes é legal. Ajuda defensivamente, ainda mais que os nossos laterais não são nenhuma beleza e os nossos atacantes de beirada também não dão conta de acompanhar. Mas aí acho que você precisa ter não entendeu, o Christian não jogar é que pega. Acho que dos nossos volantes, aquele que melhor produz ofensivamente é ele. E, no entanto, é o que está mais... E eu fiquei bolado pensando, pô, três volantes mais Toscano vai ser duro, hein? E o Toscano não me decepcionou em nada, não jogou 10 vezes o que vinha jogando. Ou seja, zero. Né? Realmente, eu acho que eu... vai. Mas peraí, tá pouco, tá não? Não, eu concordo que tá pouco, mas pelo menos fez alguma coisa, né? Que ele não vinha fazer nada. Só uma informação: o Toscano ganhou o prêmio de melhor jogador pelo comentarista do rádio, de um rádio. Tá sacanagem. Foi verdade. Eu fui ainda bem que o Bilu não viu essa. Não, ele falou o Bilu. Eles falaram muito do passe que ele deu pro gol do Bilu. Você tá doido? Vamos ver se tomara que o CRB, o CSA, interesse pra gente repassar esse contrato aí. O CRB é mestre de pegar refúgio do América, né? Então, é o plano que vem, ele tem esperança, né? Pois é, que tem contrato de 2 anos. É uma alternativa. E você, João Pedro, o que você achou do jogo aí? Você foi no estádio? Foi sim. Fui eu, meu pai, minha namorada. Eu achei que o primeiro tempo foi bem, assim, o time não conseguia segurar a bola. Ficava rifando, principalmente no início do primeiro tempo. E a questão dos três volantes, eu achei que conseguiu apoiar a lateral, principalmente a lateral do Leandro Silva. Eles estavam castigando muito o Leandro Silva. Eles, basicamente, no primeiro tempo, eu achei que não houve falha de João Paulo, porque o João Paulo não foi acionado defensivamente, né? Jogaram mais pela esquerda. Ô João Pedro, você é mineiro, Neto? Não, meu pai é. Ah, porque você tem um sutacão, né, de mineiro, não? De mineiro, não você, só. Ô João Pedro, você é algum daqueles três gordinhos que apareceu na televisão ou não? Eu até queria mandar um abraço aqui, ó. Sandrão, Braulim e um terceiro que eu não pude identificar quem que era. Eu achei que era o João Pedro, era o três gordão. Ô Sandrão, Sandrão e Braulim, olha que sacanagem. Mais ou menos uns 20 minutos do primeiro tempo, o comentarista de futebol aí de Alagoas e agora comentarista de dieta... Falou que os três precisavam de perder um pouco de peso. Olha que sacanagem, esse é burro. Eles souberam durante o jogo isso, ficaram indignados. Falaram que ia processar e pedir tudo de cerveja. alguém mandou o vídeo pra eles no momento que o narrador falou. Falaram que ia processar, pedir tudo de cerveja. Aí, Thales, é uma boa, hein? Se alguém filmar e fazer um comentário desse, você processar alguém não, também. Não, se eu tivesse lugar deles, eu ia ficar puto também, porque eles não têm que perder um pouco de peso, eles têm que perder peso pra caralho. E aqui, observação, hein? Nenhum deles tava com a camisa da Esparta, hein? Ah, é? Um deles estava. E o Thales, após os comentários, acaba de ser processado também, viu? Thales, o Thales não é relacionado à organização Decadentes, viu, Sandro? Viu, Braulinho, beleza? Não, só mas eu sou bom também, aí. Gente. Não, mas aí não, é bullying comigo mesmo, mas não. Claro, ué. Se eu tô no estádio, o narrador fala, o comentarista fala assim, ó, você tem que emagrecer, eu sei que eu tenho que emagrecer. Você fala pouco, eu falo, não, é muito, nego. Pouco. Pô, mas eu achei sacanagem, achei bullying. E só mais uma coisa, o Barbieri deixou pra colocar o Berola no segundo tempo, acho que foi a decisão certa dele, porque assim, no CS, ele, todo jogo ele cansa, né, a gente sabe que ele cansa. Ele não aguenta jogar 90 minutos. E aqui no CSA, ano passado, ele só entrava no segundo tempo e pegava a defesa cansada e destruía o jogo. Pode ser algo que mantenha, né? Colocar ele só no segundo tempo. Embora eu ache um negócio interessante, porque ele entrou no lugar. Ele entrou fazendo, na verdade, o atacante, né? E não um cara da beirada. Talvez. Ele entrou de meio, né? No meio do ataque, né? Quase um centroavante. Ele quando entrou, ele, tipo assim, ele pegou ali a posição do Toscano, era o cara que tava puxando o contra-ataque ali, mas ele, tipo assim, em linhas gerais, ele não tava na beirada. O Bilu continuou numa beirada e tinha o Azevedo na outra, né? Então eu acho que ele mantendo, tipo assim, se ele. Tipo assim, acho que jogando ali, se ele for o nosso centroavante, já que as opções por enquanto são Pelusso, que não dá, Juviçosa, que é um pouco grosso, e o Toscano, que é um pouco inoperante. Então, acho que, tipo assim, se ele ficar ali e não tiver ficar voltando acompanhando lateral, marcando menos, talvez ele aguente o jogo inteiro. Você falou sobre o Viçosa, pra mim o Viçosa não joga mais na América, não, bicho. Não, mas não tá nem sendo relacionado. Uai, não tá nem sendo relacionado, né? Pra mim, França também não, França não foi também não, hein? Me preocupou França isso aí. Não foi, não? França também não foi não. Não, detalhe, não? Uai. Não, eu não consegui ver o banco, né? Eu tentei procurar até o Christian, porque na foto que eles colocaram lá de comemoração depois, eu não consegui ver o Christian também no banco. Não, o Christian tava, o Christian tava no banco. O Christian apareceu nas fotinhas do Instagram também. É, o Christian tava no banco. Ele, mas assim, eu fiquei preocupado, pô, mas o França fora e tal, eu fiquei meio tenso, viu? Porque eu acho que não é pra isso, não. Parece que o Bilu tomou o lugar dele totalmente. Pois é, cara. E o Ademir aí também, né? O Ademir entrou, né? O Ademir ontem chegou a entrar. Eu digo, o que era o França no Mineiro, sim, entrava, agora tá sendo o Ademir, né? E o Ademir foi até mais efetivo que ele no Brasileiro, fez um gol, pelo menos. É, verdade. Eu não sei que... Eu tenho uma impressão, gente, mesmo com a vitória e tudo, que o nosso técnico tá meio perdido. Vocês não têm essa impressão, não? Uhum. Que ele tá Eu não sei se é perdido. É, eu acho que ele tá tentando achar uma formação ideal mesmo, assim. Porque perdido seria se ele tivesse. É, eu acho que as escolhas dele são meio convictas, assim. Não acho que ele tá fazendo uma coisa sem saber se vai dar certo, se não vai dar. Eu acho que ele vê que tá dando certo no treinamento e coloca uma escalação. Mas eu acho que perdido seria se fosse uma coisa mais aleatória, assim. Tivesse, sei lá. É, eu acho que ele tá tentando só achar a formação ideal mesmo. É, só um momentinho. Só um momentinho, eu queria falar do banco. O banco ontem foi Jori, Sávio, Diego Ferreira, né? Um goleiro, dois laterais, Pedrão e Lima, dois zagueiros, Christian, Mateuzinho, Berola, Belucci e Ademir. Esse foi o banco ontem. Ou seja, França e Viçosa fora. O França, até acho que por posição ali e tal, viagem geralmente o pessoal leva menos gente, né? Acho que pode ficar ali porque ele já tem ali, não é nada, o Ademir, não levar ele só pra viagem, muito por conta disso, que é só de economia mesmo, né? Mas eu acho que o França faz parte, ele vai acabar rodando ali nas beiradas, né? Agora, o Viçosa não, tá indo, não foi pro branco nem no jogo em Belo Horizonte, né? Isso é que é mais preocupante. É, eu a minha birra, sinceramente, já começa no gol. Eu não tô concordando com o Thiago, e principalmente porque ele já chegou tirando o Jori, que não acho que fez um jogo pra ser tirado, não. E assim, não fez, ele não, o Jori não falhou nos momentos que foi exigido como goleiro da América. E eu acho que o Thiago, ele mostra, assim, igual, ele é um goleiro ainda, ele acho que ele é mais jovem do que o Jori ainda, em termos de idade. E ele tem erro, tipo assim, goleiro é uma posição muito treinável, então as pessoas têm erros técnicos, isso é corrigido pro futuro, então tipo, não tô falando que não é execrando, pode ser que o Thiago, sim, daqui claro, a 5 anos, vire um baita goleiro. Só que ele é um goleiro que a gente tá dando essa chance, e que ele hoje apresenta falhas técnicas, tipo, o gol que ele tomou o gol de ontem que ele tomou. É, era uma puta uma bola defensável. Beleza, foi, de mão, foi de braço aberto, né? Pensa que ela desvia na barreira. Só que ela desvia na barreira e vai pro canto, que era o canto que ele já tava na movimentação. Tanto que ele não põe, ela não perdeu força quando bateu na. O problema é que ele chegou. Na verdade, perdeu foi força. Tipo assim, ele chega na bola, de braço pra baixo. Tipo assim, é erro técnico do approach que ele tinha que ter dado ali pra aquela bola. E depois, na outra, o cara chuta uma bola no meio. Ele tenta, vai com as mãos palmadas um pouco abertas, ele manda a bola pra frente, por sorte o cara que pegou, tentou levar pra lateral ali, perdeu o ângulo, e aí ele conseguiu fechar em cima do cara, mas tipo assim, o jeito que ele rebateu a bola de volta pro cara que chutou, tipo, também não é o... assim, ele tem erros técnicos, assim, de jogo. Por sorte, ontem, o gol que ele tomou não fez diferença, que a gente conseguiu manter em cima e fez mais dois, e ele não conseguiu entregar uma segunda, né? Mas dá medo de ter ele ali, porque você sabe que é um cara que a qualquer momento ali, o cara chuta, você já fica trincando. E como lembrado pelo dileto Marcos Graça aqui no, dos comentários, ainda jogando de azul, né? Engraçado, eu não lembrava desse, no lançamento do uniforme, eu não lembrava desse azul, mas, não. Mas então, mas essa história aí, deixa eu contar pra vocês, tem uma história de bastidor por trás. A Bomacher, que é quem faz a nossa Albomacher, sei lá, que faz a linha Esparta, ele faz aquelas camisas de goleiro nas três cores básicas, que é amarelo, ciano e magenta, né? E, obviamente, a gente viu o amarelo e o magenta, né? Que são a famigerada rosa e a amarela que o pessoal vinha usando. Só que a Bomachê, no contrato dela, ela tem que entregar nas três cores. E essa azul tava sobrando lá. Tanto é que eu já tava lutando aí para botar uma na minha coleção aí, mas eu achava que nem estrearia. E estreou. Mas eu não gostei, não. Para mim, a América de azul, não gostei, não. Eu tenho uma coleção e essa aí eu vou passar também. Não é? Complicado, camisa de goleiro azul é... E eu tenho uma do Milagres, mas pelo menos a do Milagres era azul, meio assim, com uns triângulozinhos, mas uns trem disfarçados aí. Mas muita gente reclamou disso. O que vocês acham? É superstição? É frescura? O que é? Se fosse de jogador de linha, acho que era azul bem é do time da bicharada, né, bicho? É, o problema é esse, né? Não, aí eu trocava de time, filho. Era mais grave. O Marcos Graça tá aqui zoando, ó. Ciano, magenta, dileto, já era decorador? Não, cara, não sou decorador, não, mas eu frago um pouquinho de cor de gráfica. Uma vez você que lançou o termo acinturado uma vez, né? Foi, eu mesmo. Tá muito estilista. Lá na minha terra a gente chama de boiola, mas ok. Eu sou o Gordovil. Gordovil. Alguns comentários aí, ó. O Cris Moriarty, Flórida, dá um abraço. Ô, Cris, mas é a Flórida, Estados Unidos ou Flórida, bairro de Ribeirão das Neves? Estados Unidos. Ah, então tá bom. Tô sendo português pra ele. O Éder Amaral tá falando aqui, ó. Goleiro fraco, muito fraco. Toscano tem que ser banco. João Paulo, fraco. Time fraco, não tem camisa 10. O Marcos Grassi, o Éder continua... Isso é porque a gente... Ô, Jarão, só um minutinho. Ah. Isso é porque a gente ganhou 3-1, hein, bicho? Mas ah, é 3-1. Ah, mas isso a gente... Nós vamos discutir isso ainda, se já vale, já podemos falar do trio ou não. O Éder continua. Esse goleiro vai entregar o América, eu também acho. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda. É, o Marcos Grassi está perguntando aqui, os diletos prepararão algo especial para a efeméride do programa 200? Uai, cara, estamos pensando umas coisas aí. O programa 100 foi a entrevista com o Anderson Moreira, né? Nós estamos pensando em umas alternativas aí para o pro programa de número 200, mas tem que comemorar, né? No programa 100, vocês entrevistaram o Anderson, que era uma pessoa não grata pelo Felipe aí. Eu acho que o programa 200 pode entrevistar o goleiro Thiago, então, que parece que é o novo Anderson. Tá aí, ó. Tá aí uma sugestão. Olha, contra a pessoa do Thiago. Mas ele como goleiro é muito ruim. Mas fazendo advogado do capeta aqui, no final do jogo, ele fez uma... Deu uma ponte muitas bonitas. Porque ele chegou a bola lá no ângulo, foi muito difícil. Teve um lance no segundo tempo também, ele deu um pulou... Foi de peito na bola no atacante CRB. Acho que o jogo tava 1-0 ainda. O América fez uma defesa bacana. Essa foi no 1-1, não, no 2-1, na verdade, e foi depois que ele entregou. Ele deu a rebatida na frente, o cara levou pra fora, aí ele fechou o cara de peito na lateral. Mas isso é uma defesa bonita depois de uma cagada, né? Fato. O Adriano Lacorte aqui tá perguntando na lata: o campeão voltou? O que você acha, Thales Maciel? O campeão voltou ou não voltou? Eu acho que não. É muito. De passada a euforia da primeira vitória e tudo, eu acho que é um passo cada vez. Time para ser campeão, acho que a gente ainda não tem. E a primeira coisa é sair dessa zona desconfortável aí, bicho. João Pedro, o que você acha? Eu acho que precisa evoluir muito ainda, trazer um 10, trazer ao menos um lateral esquerdo, que aí talvez o campeão voltou, mas agora ainda não. Eu me preocupo até com a numeração. Eu acho que a gente perdeu muito ponto nesses 8 primeiros jogos para querer falar até de título ou algo do tipo, mesmo que o time volte a crescer. Mas, assim, eu não consigo com esse jogo falar assim, não, o time melhorou. O time, tem uma frase, acho que é até do Mano Menezes, que fala que o time, antes de começar a ganhar, tem que parar de perder, né? E, de certa forma, parece que é o que está acontecendo. Nós paramos de perder e agora veio a primeira vitória. Não sei se virá uma sequência, né? E até porque o próximo jogo, o Bragantino, é barra pesada. Lucas, o que você acha? Campeão voltou? Eu acho que, tirando a brincadeira da comemoração de título, acho que ainda não. Mas eles tiveram aspectos positivos, que pelo menos pode levar a gente a não ter tanto medo do rebaixamento, apesar de que eu ainda tô. Como, por exemplo, ontem foi um jogo que o time demonstrou mais maturidade, no sentido de quando a gente tomou o gol, a gente não murchou tanto igual a gente vinha fazendo nos últimos jogos, o outro time engolia a gente e conseguia a virada, né? Isso já foi um alento, parece que o time tá se organizando mais, talvez psicologicamente, né? Não tá sentindo tanto mais quando toma um gol assim. E os jogadores que sempre que foram muito questionados e com razão, né? Todos tiveram participação ativa na vitória de ontem, né? Teve uma assistência do Toscano, uma assistência do João Paulo para um gol do Leandro Silva e, por fim, um gol do Jonatas Belusso, né? Então, parece que a Uruca tá saindo. Isso, pelo menos, já dá um prospecto positivo pro restante da competição, né? E você, Felipe? Voltou ou não voltou? É complicado, assim, falar por agora, porque realmente a gente perdeu muitos pontos, né? E, assim, dá pra recuperar, porque foram só 7, 8 jogos ainda, né? Então, assim, eu vi o cara lá na transmissão ontem falando que pro América sonhar até em G4 já era difícil pela quantidade de pontos perdidos. Falei, porra, não tem nem um terço do campeonato completo, o cara tá falando que não rola, né? Mas pra título é mais difícil, né? Mas ainda assim dá pra buscar, porque tem muito pouca coisa entregue. E Série B, assim, tipo, qualquer 3 vitórias, 4 vitórias sem gata, você sobe umas 300 posições, né? Então, tem que ver como é que os times assim, vão manter. Acredito que o único time que pode ser que mantenha uma sequência mais forte de resultados positivos seja o Bragantino. O resto não preocupa tanto, vai ficar naqueles altos e baixos. Então, se a gente conseguir engatar uma sequência legal, pegar um número de jogos bons, a gente vai acabar subindo na tabela gradativamente, espero que até pegar uma posição ali no G4, né? Agora, título é mais difícil. Pois é, agora fazendo uma análise mais... Pode falar. O resultado de ontem é de uma importância ímpar, porque o próximo jogo nosso contra o Bragantino, a gente já vai mais aliviado. Imagina se a gente tivesse tido um resultado negativo ontem. Então o resultado de ontem tem um significado muito grande, cara. E outra coisa, sobre o pessoal exalta mais o Bragantino, não vejo o Bragantino com isso tudo aí que eles estão falando, até porque o atacante deles é o Osman, né? Eles têm gás para aguentar até o final. Eu falo com vocês que para mim título de Série B, a gente gosta de ser campeão e tudo, mas para mim título é subir, cara. Para mim, se a gente conseguir chegar no G4, já seria título. E aí e tentar pela primeira vez planejar direito uma Série A. Porque já tá na hora da gente ficar, cara. Ver se essa história desses chineses aí vai vingar mesmo ano que vem, pra gente ver se consegue mudar o patamar do time. Eu quero ver o jogo com o Bragantino. Se fizer um bom jogo com o Bragantino, se me convencer, pode até não ganhar, mas se fizer um bom jogo, um jogo que convença, eu acho, eu já vou entrar numa vibe otimista, viu? Pode só fazer uma errata aqui, Jairo? A defesa do Thiago... Foi quando o jogo ainda estava 1-0 para o América. Foi aos 18 do segundo tempo. Aquela defesa que ele pulou de peito aberto e fez a defesa bonita dele. Ele ainda não tinha tomado o peru, não. Eu penso que assim, eu acho que... Eu não sei o que vai ter que acontecer com o Thiago para mudar ali. A gente parece estar pegando no pé demais do cara também, mas eu acho que é porque o ponto que está ali mais aberrante de todos e as laterais. Foi a substituição mais injustificada, né? Porque era o... Por mais que, assim, o Fernando Leal foi questionado no Mineiro e saiu, entrou o Jori, e o Jori não pareceu que precisava ser substituído. O problema não era o Jori ali, né? Então é por isso que ele cobra-se tanto dele, porque se ele veio, já veio, pegou a titularidade rapidão e vem falhando e não sai, né? E me preocupa muito porque que não se troca os laterais nem para testar, cara. Sabe? Eu não consigo entender isso. E tô muito preocupado da gente passar essa parada da Copa, por exemplo, sem fazer um amistoso, sem fazer nada disso, pra gente pelo menos ver alguma coisa. Entendeu? Eu acho que precisa, vocês não acham, não? Na parada da Copa aí a gente tem uns 2, 3 amistosos, não? E serão os primeiros do ano, né? Se acontecer. Pois é. O Thiago tem essa mentalidade, né? Diferente do Givanildo, que não, aparentemente não gostava de amistoso. Eu acho que isso é muito importante, principalmente porque aí ele vai ter mais tempo, além de treino, né? Ver mais na prática ali, rodar o elenco, ver quem que pode entrar, porque as oportunidades que ele teve de testar o elenco foram todas em jogos, né? Então, tomara que ele use esse tempo para fazer alguns amistosos, sim. Porque senão vai fazer igual fez na parada do ano passado, que era para resolver tudo. No entanto, deram folga para a turma, não foi feito um amistoso. Então, não sei como é que vai melhorar o time se não fizer dessa forma, né? Uma folga eles devem ter. Eles devem ficar uns 4, 5 dias, pelo menos, sem treinar. E acho que eles vão, da parada toda. Mas acho que alguns jogos vai precisar de amistoso até pra poder colocar pra rodar esses caras que ele não viu ainda jogando. Ele pode estar com medo de colocar, não sabe como é o cara vai render. Então você marca um amistoso ali, ainda mais conseguir agora a Série A também parado. Pega um amistoso com o time de Série A ali, coloca os caras pra jogar e vê como é que é. Pode pegar um amistoso com o Cruzeiro aí, que nós estamos conseguindo botar uns 2 ou 3 nesse time do Cruzeiro aí. Os caras também estão numa cachorrinha da faz parte. O Zé Alves Aguiar tá Alô? Alô? Alô, alô? Caiu? Parece que quem caiu foi o Lucas. Ó, o Lucas voltou. Eu tava falando sobre na live, eu tava falando aqui sobre os comentários do José Alves, falando que o CRB é muito ruim. Eu não achei ele tão ruim assim. Achei um time regular nessa Série B que tá nivelada por baixo, né? E o Éder Amaral tá falando, assistência do João Paulo? Como assim? O cara do América teve que disputar a bola muito próximo com 2 defensores do CRB? Estatisticamente conta como assistência, né? Ele cruzou o Leandro Silva pelo gol. É uma assistência. Assim, pô, a gente gosta ou não, foi uma assistência. Eu acho que o João Paulo, defensivamente horrível, mas cruzando com a bola rolando também é horrível, mas quando a bola tá parada, ele consegue dar um cruzamento, bater escanteio, acho que até ele bate bons escanteios, né? É. Aí, ó, já chama uma qualidade pro João Paulo. Você vê que Vitória consegue achar até qualidade pro João Paulo. Não, mas esse aí, assim, o problema é que a gente tem um lateral esquerdo só pra bola parada, é complicado. Ele precisa fazer mais do que isso. Não que isso seja uma qualidade dele, mas é a única coisa que ele sabe fazer. E teve uma falta ontem que pegaram pra bater na bola, o João Paulo foi chegando perto e eu gritando pra treinador, sai daí, desgraça! Vai bater essa falta, não? Quando entrar o Michel Bastos, então, a gente vai ficar com medo danado. Depois daquele vídeo que reviralizou. Aquele vídeo foi uma sacanagem, né, cara? Pô, teve gente de todo quanto é lugar me mandando aquele raio daquele vídeo. Isso é sacanagem, cara. Não sei como é que o cara tava na cabeça bater uma falta daquela. Quem não viu esse vídeo, viu, gente? É um vídeo que o Michel Bastos analisa, bate a bola com vontade, joga ela lá no escanteio a falta. A falta era de frente pra grande área. Ele fica com vergonha, ele fica com a cabeça baixada assim, sai andando, coitado. É complicado, viu? Nossa Senhora. Bom, e João Pedro, eu queria que você contasse pra nós esse rolo aí que foi do treinamento aí em Alagoas, em Maceió. Você quer contar pra gente? Claro, claro. Eu combinei com 4 amigos meus, na verdade eram 5, só que um não pôde ir. Só eu, que realmente era torcedor da América, sabe? O resto do pessoal assistia jogo comigo, assim, gostava de apoiar e tal, mas tinha um ali que era torcedor do Santa Cruz, tinha um torcedor do CRB que foi lá pra... E assim, a gente ia ali realmente pra apoiar, sabe? A gente chegou na porta do CT, eram 10 minutos para as 3, e aí o rapaz da portaria do CSA falou o seguinte, que a gente só poderia entrar com autorização do pessoal do América. E a gente não, a gente vai esperar, porque o treino estava marcado para 3:30. E aí a gente esperou, o ônibus chegou por volta de 10 para as 4, né? E aí eu fui falar com um rapaz que estava ao lado do motorista. E ele falou o seguinte, ele assim, aí eu falei, né, e eu sinceramente não consegui ver se ele era da delegação, porque o ônibus tinha a janela um pouco alta, e aí eu pedi para que ele autorizasse, e a gente claramente estava ali para apoiar, tanto é que eu compartilhei um vídeo que a gente, meus amigos aplaudiram quando o ônibus chegou. E aí ele fez o sinal que iria passar o rádio liberando nossa entrada. E falou, né? Só que aí a gente esperou, porque o rapaz da portaria só tá ali realmente com o rádio e pegando informação dos seguranças que ficam lá embaixo. E aí o ônibus parou e eu tava ao lado do rapaz da portaria e escutei quando falaram com ele que não era para liberar. Ou seja, o rapaz do América falou que iria liberar e não liberou. A informação que eu recebi é que não liberaram porque o CSA estava treinando na mesma hora. Só que é o seguinte, 2017 eu fui ao treino, o América tava, entrei. Agora 2017 o América estava numa boa fase, né? E não teve problema nenhum para eu entrar. E o CSA estava treinando na mesma hora também. E não tive problema nenhum, tanto é que tirei foto com todo mundo e tal. Mas o que me deixou mais chateado foi o seguinte, a gente perdeu uma tarde, fui lá com um pessoal que estava até empolgado para ir ao jogo e terminou perdendo assim, né, a vontade, porque o espaço ali do campo para a portaria é muito pequeno. E alguém do América poderia ir lá e dar uma satisfação, né? Não, a gente não tem como deixar porque o pessoal do CSA não vai deixar, tá treinando no mesmo horário e tal. E ninguém foi deu um mínimo valor, sabe? Deixou a gente na porta ali, tratou, sabe? Tanto faz. Tá aí, fica aí na porta mesmo. E depois eu vi que o Salim tava no treino, né? Aí, eu acho assim, alguém poderia ter falado com a gente, sabe? Pelo menos dar uma satisfação, mas não. Deixou a gente na porta lá e pronto. Eu acho que é uma maneira um pouco errada de tratar um torcedor. Com certeza é muito errada. Essa parte toda do marketing do América, eu tenho a impressão que esse ano deu uma queda, assim, vertiginosa. Nós até chegamos a comentar isso no grupão, né? De que com a saída da Mônica, houve uma perda muito grande do contato do torcedor. E do torcedor fora, pior ainda, né? Eu acho que quem comentou foi o Igor de Cuiabá, uns tempos atrás, que ele já tinha percebido isso, né? Eu acho que esse carinho aí é necessário, gente. Não pode deixar... Em 2012, eu fui ao hotel, também fui ao treino em 2012, e assim, o tratamento foi outro. O pessoal da delegação perguntou, se eu assisti o treino também dentro de campo, no gramado, assim, com meu pai, e o pessoal pegou minha camisa e falou assim, ó, se quiser, que eu queria autógrafo, todo mundo, né? Amanhã eu vou lá no hotel e a gente devolve a camisa com assinatura de todo mundo. E aí terminou que eles até me deram uma camisa do jogo, né? Esse carinho precisa, cara. Sim, sim, foi um tratamento totalmente diferente. 2017 também teve um tratamento muito bom, sabe? Tirei foto com o Anderson, assisti o treino no gramado também. E assim, em 2017 o CSA tava treinando também no mesmo horário e tal. Posso dizer assim que houve uma troca no CSA, o treinador realmente tava treinando de portões fechados, mas... O próprio rapaz CSA falou o seguinte, se o pessoal da América liberar, vocês entram. E não foi o que aconteceu, né? Mas a gente tem que pensar sempre no lado positivo. Imagina você ganhar uma camisa autografada do João Paulo. Mas assim, pelo menos Zé Ricardo ali. Eu já tenho até a assinatura do Zé Ricardo, mas sabe, mas só de estar... Porque para quem tá em Maceió é difícil, né? Você ver um jogo da América uma vez ao ano e poder acompanhar um treino já é algo assim que aproxima mais. Quem tá fora, óbvio, igual você falou, ainda tá longe, ainda conserva essa paixão, mesmo estando longe e tal. Eu acho que o marketing tem que tomar um cuidado. Assim, quem viaja, quem vai para as aerovanas e caravanas, o marketing tem que ajudar. Não tô dizendo, deve ajudar, não é dar ingresso, não é essas coisas. Ajudar é ajudar a cativar, igual você falou, dá um. Sabe, se oferece para autografar uma camisa. Uma dá coisa. Um carinho, né, Jário? Tirar foto, um carinho, dá um carinho. Cara. E eu vou além, o João Pedro, que é o representante de Maceió, foi ao jogo e o América ganhou, a primeira vitória da Série B. Eu acho que o marketing do América deveria oferecer para João Pedro, família e amigos, para ir em todos os jogos do ano agora, que eu acho que deu certo a estratégia. Tá certo, se for pé quente é importante mesmo. Ele ajudou a tirar a suruca, então tinha que ir em todos aí, aproveita que tem mais uns 30 jogos aí. Tem que ir em todos. Alencar já mandou áudio aqui falando que a Uruca acabou. O homem decretou que a Uruca acabou, viu, gente? Ele tinha decretado contra o Curitiba que o campeonato ia começar também. Se ele falasse todo jogo, não adianta. Mas em Maceió, mas em Maceió a nossa torcida tava em peso, né? Olha aí, velho. Vai tomar um processo. Foi engraçado só uma informação aí. É, quando acabou o jogo, aí a gente foi pegar o elevador pra descer. Aí meu pai também é forte. Aí tava. Ô, pai, três... eu sou forte. Eu não sou gordo, sou forte. Mas meu pai é gordinho também. Gordo. Aí meu pai, eu e os três torcedores do América, né? E minha namorada aí entrou no torcedor do CRB, né? Também pesadinho. Elevador sofrido. Aí o torcedor do CRB ainda soltou um. É agora que eu apanho. No meio de seis torcedores da América. Ele ia apanhar, ele ia ser espremido. Ô, João Pedro, você podia fazer a observação também que você fez aí sobre o Zé Ricardo no final do jogo? Ele e o Silvio, massagista, né? Mas de jogador, ele foi o único que, após o jogo, foi aplaudir a torcida, bateu no peito e aplaudiu a torcida. Eu acho isso muito bacana, até mandaram a foto da pré-eleição, né? Foi ele que tomou a frente nesse último jogo ali, aparentemente, de fazer aquele último grito antes de começar. Acho interessante que ele tome essa postura de capitão, né? Que eu acho que ele tem mais identificação, mais garra até do que o Juninho, que vinha sendo capitão. Vem sendo capitão, né? Acho que seria legal se o Zé Ricardo tomasse essa atitude de liderança, assim, que ia ser importante pra ele e pro time também. É, mas o perfilzão do Barbieri não é de colocar um menino como capitão, não. Pelo menos que tá dando pra perceber ali, né, não. Mas que não seja um capitão oficial, mas assim, que seja uma liderança natural no elenco, né? Porque acho que o time mudou muito, né, do ano passado pra esse ano. Acho que tá carecendo de liderança, de jogador pra colocar o time pra cima. Eu acho que seria legal se o Zé Ricardo ocupasse esse espaço, né? E a torcida gosta muito dele também. No protesto, os únicos dois que tiveram muita moral com a torcida foi ele e o Christian. Ele e o Christian, assim, a torcida não cornetou os caras em momento nenhum. Os caras chegaram, foram elogiados, entraram e tal. Enquanto todo mundo tomou xingo. Todo mundo, inclusive os protestantes. Os protestantes tomaram um xingo da Zuzu falando: vocês parecem que não estão no protesto? Vocês estão batendo palma para jogador? Cara, mas ele pede a namorada em casamento fardado do uniforme de trabalho, né? Ele passa Réveillon também com a camisa do América. Pô, o torcedor, a gente tava até conversando sobre isso mais cedo, o jogador do América não precisa de fazer essa média com a torcida. Eu acho que ele faz porque ele gosta mesmo. Então é bom você ver um jogador identificado. Ele, com... Lucas, ele é, outra, ele, outra ele é mais americano. Ele é mais americano que o Marcão, por exemplo. Eu acho que é uma coisa parecida, mas é lógico que num nível superior, na minha opinião, do que era o Dudu Pitbull na época, né? Que tinha essa identificação também. Enfim, eu acho que é bom a gente ter jogadores desses que a gente se identifica lá dentro de campo, né? Tem que ter, cara, tem que ter demais. Você tem que ter um jogador ali que encarna essa, sabe, essa vontade de essa coisa de América, sabe? Que não é só mais um time, né? É o nosso time. Então você tem que ter um cara lá dentro que fala assim: não, esse cara sou eu vestindo a camisa do time lá dentro no campo, né? Então por isso que a gente fica meio puto também quando ele é sacaneado. É, quem nesse caso aí já, no meu, isso falando por mim, quem era eu em campo era o Jussani. Não, ele é forte. se é gordo é ser forte, o Jussani é o Arnold Schwarzenegger, bicho. O Zé Alves aqui, ó, o primeiro lugar, o Maurício Cândido pergunta: Rafael Bilu Bilu Teté, é grata surpresa? Eu já tinha agradado no jogo passado, na entrada dele. O jeito que ele entrou, partindo pra cima. E ontem eu achei que no primeiro tempo ele tava ainda um pouco retraído. Mas no segundo tempo ele se soltou. Pra mim foi o nome do jogo. O jogo tava retraído, né? Porque até se você for ver os melhores momentos, no primeiro tempo eu acho que deve ter uns dois ou três lances no máximo e já pula pro segundo. Primeiro tempo foi muito ruim pra todo mundo. Mas, pô, o cara fez um gol, deu uma assistência. Acho que tá muito bem, né? Um começo promissor. Sim, e outra, vocês estão falando muito dessas questões de identificação e tudo. As redes sociais do Bilu Bilu Teté estão muito bacanas, cara. Ele coloca uns negócios muito legais. Ele coloca uns negócios muito legais. Ele tá sendo muito grato. Outro dia eu vi um post do Facebook que o pai dele tava comentando. O pai dele ficou comentando. Achei bem legal. Eu tenho só uma coisa, eu tenho uma página no Instagram que é Os Nômades. Ele foi lá, aí eu fiz um post com ele, né? Ele foi lá e respondeu a página toda. Aí, ó. Cativam, né? Cativam, isso é bacana. E é fácil de fazer, né, bicho? Não é um negócio. Eu chamo mais atenção isso. É tão simples você conseguir cativar uma torcida e o cara. Uhum. Né, o cara tem, às vezes o jogador tem uma atitude de bloquear Instagram, de bloquear comentário, de fazer isso e aquilo. Não sei se isso é válido não, mas cada um é de um jeito. Nós somos igual mulher de malandro. A gente apanha. Qualquer carinho que faz na gente, nós já estamos apaixonados de novo. Pior que é isso mesmo, cara. É muito. E o Zé Alves está falando aqui, ó. Marketing nosso é amador. Teriam que dar 14 camisas para esses torcedores de graça. Uma camisa padrão custo mais baixo. Tipo Decadentes. É como nós estamos falando. Nosso marketing está devendo muito ainda, né? O grajão mais baixo, igual Decadentes, sacanagem aí. É, porque o nosso nome é Spark, de R$219, né, cara? Não, mas coube no Thales. Coube no Thales. Apesar dele não saber escolher. Ah, mentira. No coube no Thales, porque eu dei uma minha pra ele, né? Vocês sabem disso, né? Porque ele mesmo não sabe comprar camisa e comprou a camisa que não serve pra ele. Então, né? É por isso que eu gosto de programa, é na segunda ou na terça-feira. Aí, ó, viu? Que aí eu não coloco as verdades são ditas, né? mas o Thales tá trabalhando essa capacidade aí de saber comprar roupa. Um dia ele vai conseguir ainda. Deus é mais. Um dia ele chega lá. É, bala e colatina, moçada? Bora. Bora. Vamos começar então pelo bala. Nosso bala, nas nossas opções de bala, votação, a voz do povo, o menos votado foi o Luiz Fernando, com 3%. Depois, Zé Ricardo, com 14%. No vice-campeonato, Neto Berola, com 16%. E o vencedor, por grande maioria, 68%, Rafael Bilal. Bilal estava solto no segundo tempo. É, Thales Maciel, qual que é o seu voto para a bala? Bilu, bilu, teteia. Tá certo. Felipe, seu voto? Eu acho que o Felipe caiu, porque tem um tempo que... Gibraltar não está nos abraçando. Então, Lucas, vai aí, qual que é o seu voto pra bala? Um gol e uma assistência não tem como ser diferente, não, né? Vamos de Bilu, com certeza. Rafael Bilu. João Pedro, qual que é o seu bala? Vai no Bilu mesmo. Ih, rapaz, não teve jeito mesmo não, hein? Então, meu voto também vai para Rafael Bilu, que realmente jogou muito bem. O Bilal estava solto em campo. Então, portanto, Rafael Bilu, eleito bala do jogo, vai ganhar um abraço do Thales, que vai entregar esse abraço no próximo jogo pós-Copa América. Próximo jogo, o Thales vai dar um abraço no Bilal, então. Vai dar um abraço no Bilal. Vai dar um beijo, um abraço no Bilal. Boa! Me faça escutar aqui? Agora eu tô te escutando. Não, o meu microfone tinha parado de funcionar, não me dei conta. Uai, então você tem chance ainda. Qual que é o seu voto pra bala? Pera, só um minutinho, já. Ô, Jair, só um minutinho, eu fico imaginando. Ele se deu conta muito depois que o microfone dele tava desligado. Imagina ele falando sozinho. Que sacanagem. Vai falar não, não tava desligado, não, só tava desconectado. Ele caiu aqui, eu não vi. Os caras estavam assim, falando sozinho do mesmo jeito. Os caras devem falar, esse brasileiro é maluco, esses brasileiros são tudo doido, conversando sozinho. A pessoa tá dormindo, o bom disso aqui que eu passo vergonha sozinho aqui. Tá certo, Rafael Bilu eleito, o melhor em campo, mereceu, realmente ontem ele fez uma grande participação. Eu fiz essa lista, a gente monta colaborativamente no final do jogo. O Luiz Fernando, eu decidi colocar porque eu achei que realmente ontem ele fez um bom jogo. Um jogo bem melhor do que o anterior, inclusive. Eu acho que esse trio de volantes está funcionando bem. Luiz Fernando, Zé e Juninho, né? E o Christian ali correndo por fora, sendo candidato a qualquer uma dessas vagas aí. Então, eu acho que pelo Barbieri, quem está correndo por fora é o Maranhão. Pois é, Deus, eu também acho isso. Infelizmente. Mas quem está correndo por fora é o Maranhão. Sem lógica, só pela coerência do cérebro do Barbieri, porque não tem. Não, realmente, para mim, a gente viu um jogo no Maranhão, né? Mas pelo jogo que eu vi, eu entendo que ele não está entre os três, nem entre os quatro melhores volantes que nós temos, não. Na ponta do lápis, né? Colatina, voto do povo. O menos votado foi Maurício Barbieri. O povo já está de bem com o Maurício Barbieri já. O segundo menos votado, João Paulo, com 8%. E agora, no vice-campeonato, Marcelo Toscano, com 21%. E mais uma unanimidade. O povo voltou com força e com vontade em Thiago, o goleiro azul. João Pedro, seu voto para a Colatina? Eu pensei em votar no Thiago, mas assim, ontem, eu não sei, aquele gol talvez foi mais falha da barreira do que dele. Eu voto votaria no João Paulo, mas o João Paulo também não foi acionado defensivamente, então vai ser no Toscano. Toscano tá uma água danada, né? Felipe Deleuca, seu voto pra Locolatina? Eu voto no Quiabo. Pra mim, aquela bola era bastante defensável da falta. E por sorte, não nos custou dessa vez uma falha dele. É verdade. Thales Maciel. Eu vou, assim, a gente tem praticamente uma hora de programa, então a gente ainda nem falou em Felipe Azevedo. Meu voto vai para ele, que para mim ontem foi um jogador totalmente inoperante. Na partida anterior ele foi o cara que chutou, que participou, que apareceu pro jogo, e ontem eu achei ele extremamente escondido. Tanto é que nos 3 gols ele não teve participação nenhuma. Para mim, então, o voto é Felipe Azevedo. Mas você não você acha que ele mudou de posicionamento nesse último jogo? Pra mim tá jogando do mesmo jeito. É? Eu acho que o Toscano fez o que ele tava fazendo no último jogo. O que é essa sensação? Não, eu até acho que ele jogou na mesma, mas eu acho que é porque o Toscano, assim, no jogo passado, a gente criou já no primeiro tempo, né? Já tava buscando um pouco mais. E ali o Berola incomodava bastante. O Belusso, enquanto eu conseguia mexer, puxava uma marcação ali, deu pra ele aparecer um pouco mais. Ele tabelava muito bem com o Berola, na verdade, o Azevedo, né? E ontem, o Toscano, no primeiro tempo, tudo que ele fazia, ele errava, né? Então ficava difícil criar qualquer coisa. A gente já começava a atacar pouco, o time já tava todo travado. Aí quando tinha alguma coisa na frente, o Toscano ia e errava, aí você fica difícil qualquer um participar também, ofensivamente, ali, né? Eu tô na linha do que o Felipe falou também. Eu acho que os dois, eles estavam ocupando um espaço semelhante ali com o fato de que o Toscano matava a jogada. Então, assim, realmente... Bom... O Felipe Azevedo passou batido para mim, mas eu penso que tem muito a ver com o Toscano muito mal, né? Não sei, pode ser isso, né? Mas eu não vejo ligação de um jogador tá ruim porque o outro tá pior, eu não vejo. Não, mas não, os dois estavam jogando no mesmo espaço, cara. Eu achei o Felipe Azevedo um pouco mais atrás porque o Toscano tava um pouco mais à frente. Ah, então, se ele tava jogando mais atrás, ele tinha que pegar a bola. Mas assim, ele participou contra o Curitiba, ele pegava a bola, dava no Berola, o Berola driblava um, ele aparecia e recebia, ele tinha quem dar na infiltrada e tinha com quem tabelar. Com o Toscano não dá, o Toscano não infiltra nada, ele se toca pra ele, a bola morre, então, tipo assim, acho que faltou um pouco isso. E o Bilu tava um pouco mais tímido também no primeiro tempo. Então, tipo assim, a liga, os três ali, oficialmente, no primeiro tempo, não deu certo. Assim, se for pensar que a única trama ofensiva boa que eles fizeram foi o balão do Toscano, aquele passe errado, Toscano pra Lu, que caiu no Bilu pra fazer o gol, eu acho que os três ofensivos não funcionaram tão bem. Funcionou melhor depois com as trocas. Aí quando o Berola já entrou, o time já conseguiu agredir mais, depois com o Belusso ainda meteram mais um gol, né? Eu vou até adiantar meu voto, porque realmente, pra mim, o Marcelo Toscano não dá. Eu acho que a bola morre no pé dele, ele tá muito lento. Ele parece assim, ele não tá tabelando na inteligência de achar os espaços que ele precisa achar. Então, para mim, meu Colatina é o Toscano por conta disso. A bola tá morrendo no pé dele, falta de inspiração total, falta de vontade, não sei se é vontade, mas falta de encaminhar o jogo total, né? Mas Jaro, o Toscano é um cara que, pelo menos eu não espero mais nada dele. Para mim já deu. Esse 2019 já mostrou pra que o Toscano. Pra mim já, então, eu não tenho esperança nenhuma no Toscano. Já o Felipe Azevedo, ele vem mostrando alguma coisa. Então, eu tenho esperança que ele vai fazer algo diferente. Coisa que ele não fez ontem. E o Toscano, pra mim, o Toscano, na verdade, ele não tinha que jogar. Ponto. Eu também acho que não dá, não. Não, ué. Difícil. Lucas, desculpa. Ah, não, pode. Tá na votação ainda, desculpa. Pode continuar. Não, Lucas, e se eu voto pra Colatina? Ah, eu vou de Thiago. Eu achei que, no final das contas, eu entendo os votos nos outros aí, mas quem poderia ter decidido mesmo negativamente o lance prático foi o Thiago, que o gol foi, apesar de a barreira ter atrapalhado ele, no final das contas eu acho que tirou a velocidade da bola, né, e mesmo assim não conseguiu chegar, então vou de Thiago mesmo. Um pouco pior, ele chegou errado nela, ele bate com o antebraço pra baixo, foi uma coisa feia de ver. O reflexo dele é muito lento. Ele é até rápido, é técnica mesmo, a falha tá ali, o approach técnico pra bola. Com 3 votos, goleiro Quiabo eleito pela terceira vez seguida, o Colatina do jogo. Parabéns, Thales, você também ganha um abraço do decadente Thales, pode cobrar, viu, Thiago, seu abraço, viu? Mas fala pro Thiago que você vier com a camisa azul e vai tomar um tapa na orelha. Olha a agressividade. Já tá tomando processo por bullying. Vai tomar processo por agressão também? E o homem é grande, o homem é goleiro. Se fosse você, ficava brigando com o cara, não. Ah, grande pro ganho, eu também sou. Não, Thales, a gente aprendeu hoje que você é forte. Ainda mais que ele é grande, o Thales é forte. E vocês são grandes em dimensões diferentes. Ele é grande na vertical, você é grande na horizontal. Olha, mas eu vou aqui, deitar, então. O Thales é melhor goleiro que o Quiabo. Olha aí. Muito obrigado, Felipe. Eu vi Lucas, os dois jogando, eu digo que o Thales é melhor. E hoje o Lucas tá aí como testemunha, também peguei muito hoje. Goleiraço hoje. Parabéns, Thales. O bala da pelada foi o Thales hoje. Olha só. Moçada, mais algum assunto que vocês queiram abordar? Eu queria. Você está falando esse negócio da questão da posição do Toscano, não sei o quê. Ventilou-se hoje o tal do Real. É Thiago Real, né? O nome do rapaz lá. Eu ouvi esse papo aí. Porque boa. Na verdade, ontem o Paulo Brax, ele deu uma entrevista falando que já teria um atacante quase certo e que teria mais uma contratação pro meio, aí fecharia. Primeiro me preocupou o fato de eles não estarem considerando contratar um lateral esquerdo, né? E nem um zagueiro, já que, sei lá, acho que os que a gente tem hoje não se garantem também, não. Mas aí falaram que o atacante possivelmente é o Thales, que tá acima do peso e não é o nosso Thales. E falaram também desse Thiago Real, né? Que a minha memória dele é boa, mas já tem tempo que eu não vejo ele jogar bola. Tudo que tá vindo pra América, gente, só tá vindo esses caras. Eu acho que tá bem difícil buscar alguém que esteja numa situação diferente dessa turma, viu? Mas me concordo com você, me assusta são os laterais. Porque, como nós não sabemos dos reserva, a princípio, na minha cabeça, nós estamos a pé. Olha, eu tava tentando fazer uma reflexão ali pela posição de, tipo assim, o Michel Bastos. Eu fiquei pensando, onde que ele vai entrar no time, se o time continuar jogando como jogou ontem? Assim, eu não sei se ele entraria no lugar ali do Felipe Azevedo, por exemplo, ou se às vezes o Barbieri, dependendo de como é que tiver a condição física dele, não arrisca colocar ele na lateral esquerda também, né? Pra mim ele entra no lugar a escalação de ontem. Ah, mas o nosso não marca, um que não marca, porque não marca, pelo menos é um que ataca um pouquinho melhor, né? Não, mas lateral na idade dele não dá conta mais não, moço. Não dá conta mais não. Lateral depois de uma certa idade dá não. Depende de quanto que ele tá se cuidando, né? É porque eu acho que ele não se cuida quanto o Zé Roberto, né? Mas o Zé Roberto fechou com 42 na lateral, né? Então, bicho, mas um cara que chega num clube, é contratado e pede uns meses pra entrar em forma, ele não está se cuidando, cara. É isso. Ele não tá se cuidando, fato. Se ele tivesse se cuidando, ele falava assim, não, pode me dar a camisa aí que eu vou entrar. Eu acho que ele veio pra fazer as vias do que seria um camisa 10 ali, pra fazer brigar junto com o Mateuzinho, sei lá, que também não tem sido titular. E chegando o Thiago Real, seria pra mesma posição. Acho que a tendência é o Toscano perder espaço, e da mesma forma que o Viçosa já vem perdendo, né? Acho que pra parada da Copa devem dispensar o Viçosa, e o Toscano não deve ser dispensado porque tem contrato até o final do ano que vem, mas ele deve ficar ali no banco, entrando às vezes, enfim. Eu não sei se o Michel Bastos... Eu acho que os dois vão vir para brigar para ser titular. O Michel Bastos não necessariamente já entra como titular, né? Mas ele já viria para pegar a camisa dessa. Vou fazer a dobradinha Mancini e Renan Oliveira, né? Que, tipo assim, um entrava, jogava mal, aí o outro entrava bem, fazia um jogo melhor no segundo tempo, aí começava outro jogo titular, e é mais ou menos, e um jogo titular mal, entrava o outro. Eu pensei agora, vai trocar agora o Michel Bastos e Thiago Real fazendo as vias, que era Mancini e Renan Oliveira na época. O Barbieri tá fazendo meio que um 4-3-3 ali, vamos colocar assim, com três volantes, né? E os volantes saindo pra marcar. Eu imagino que os três da frente, um deva ser o Michel Bastos, o outro deva ser o Mateuzinho e o outro, algum dos atacantes que se firmar. Talvez o Bilu, que já vem jogando bem aí. Então, acho que o Mateuzinho vai rodar. Eu acredito que o Mateuzinho vai rodar também, só que eu acho que ele deve tentar fazer com o que o Mateuzinho já fez antes, né? Acho que em 2017, que ele entrava mais nas beiradas, deve ser alguma coisa nesse sentido. Deve brigar ali com o Bilu, enfim, deve rodar bem os três ali da frente, mas acho que nenhum vai ser titular fixo, até porque o Barbieri não parece que gosta muito de manter o time, não. Ele vem trocando bastante. Tirando o goleiro. Durante essa parada da Copa aí, muita coisa tem que ser mexida. Tem que até talvez pensar até o esquema de jogo mesmo, se vai com 4-3-3 mesmo. Eu até falei na coluna de sexta-feira que eu acho que o América dá muita sorte com o 3-5-2. Às vezes também é uma. Como eu falei, é o esquema preferido de 9 entre 10 time ruim. Mas resolve. Às vezes, quando a coisa tá muito feia, o 3-5-2 salva. E já salvou muita gente. É o famoso 3-5-2 do Giva, né? Exatamente. Acho que o Giva mesmo não usou dessa vez, né? Isso que foi ruim. Pois é. Mas eu acho que com a nossa limitação de zagueiro, manter três volantes é mais seguro. Porque imagina Pedrão, o Ricardo Silva e o Paulão jogando junto ali. É muito negro pra espirrar a bola pro próprio. Contra os dois já tentaram, duas vezes seguidas, os caras, tipo assim, espirrou a bola, quase que vai contra, um outro consegue afastar ali. Imagina ver três. Aí já era. Todo jogo é um pênalti e um gol contra. É uma disputa pra ver quem vai errar. Que eu vou errar primeiro. Não, eu vou errar primeiro. Complicado. O Lima já tá no banco, né? Tá. O Lima tá no banco. Porque quem que seria o outro zagueiro do elenco? É do Júnior, né? É o, acho que o João Cubas e o Sabino. É, o João, né? Isso. Eu acho que o Lima, na verdade, ele não é que ele tá no banco de reservas ali. Eu acho que ele tá cavando uma vaguinha pra auxiliar técnico. Porque ele nunca cogita se ele entrar no jogo nem nada. Não, ele quer virar médico do clube. É, tá já formando, já. Massagista, fisioterapeuta, isso aí já fez estágio. 2 anos, da fisioterapia. Já tá quase falando, tá quase ganhando o CRM dele já. Será que ele é da CIPA? Por isso que o América não pode mandar ele embora, alguma coisa assim? Pode crer. Faz todo sentido. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E ele sofre bastante. Sempre que vai começar a jogar, ele sofre um. Ok, pessoal. Temos um programa, então? Mais alguma coisa que vocês querem abordar? Não. Bom, bacana. Então temos um programa, pessoal. Agradeço a Felipe, ao Lucas, ao João Pedro aí por participarem com a gente mais uma vez. E próximo programa, o próximo jogo é que dia? Do Contra o Bragantino? Sábado, né? Terça-feira. Ah, é terça agora, tá certo. Então, programa na quarta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Vamos ver se com esse jogo com o Bragantino aí, ver se essa tendência começa a melhorar ou se foi só um joguinho mesmo pra deixar a gente feliz. Ah. O Thales já tá fazendo as mandingas, porque com essa vitória ele vai ganhar umas brejas, então... Ah, aí, ó. É o poder da breja. Eu reforço a promessa aqui. América ganhando contra o Bragantino, eu pago 6 cervejas na pelada dos velhos. E se algum americano quiser ir lá beber também, tá convidado aí. Aí sim, aí eu vi vantagem, hein? Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos e vamos torcer contra o Bragantino. Até mais. Falou. Falou. Abraço.